Boa tarde, retomamos aqui as emissões especiais do programa Conversas dedicadas às eleições legislativas de 4 de outubro. O convidado hoje é Sérgio Calles, do Portugal para a Vida. É um movimento do qual já temos ouvido falar, que começou também com a vocação cívica e que foi ganhando esse protagonismo na cena política. António Maio, uma entrevista que seguramente versará hoje também muitas destas temáticas ligadas às famílias. Tem acontecido na sociedade portuguesa uma série de movimentos que se constituíram em partidos exatamente por causa de melhor defenderem a causa e não tanto ambicionarem a serem agentes políticos ao nível da Assembleia da República. No vosso caso, é essa também a questão? Vocês utilizam a campanha eleitoral como um veículo para dar a conhecer a vossa mensagem ou têm mesmo um projeto político? As duas coisas, não é? Nós temos que aproveitar a campanha eleitoral, que é quando temos mais voz, não é? Mas o nosso partido, já agora aproveito, houve uma alteração no nome, porque não é só Portugal para a Vida, mas também Cidadania e Democracia Cristã. Portanto, estas últimas, este acrescente que houve ao nome do partido, não foi tornar o partido mais abrangente nas causas, porque as causas já estavam lá. Só que nós nascemos numa altura em que havia a questão do aborto, não é? Andou-se um bocadinho, pronto, os tempos têm uma razão de ser, às vezes as causas, mas e as outras causas agora estão mais espelhadas e no partido, no nome, não é? Da Democracia Cristã, não é? Portanto, o nosso partido tem raízes cristãs, os valores são cristãos, portanto, nós defendemos não só, portanto, que falamos da dignidade da vida humana, desde a concepção à morte natural, portanto, essa foi a causa que mais passou inicialmente. E que não terminou, não é? E que não terminou, claro que agora não vamos dedicar tanto tempo nisso, porque também temos que passar as outras causas, as outras mensagens, que na altura não eram tão pertinentes, não é? Portanto, a questão da família, temos visto com agrado nos últimos dias, tem surgido uma catadupa de notícias que apoiam os jovens pais, portanto, a natalidade, porque realmente nós somos os imis familiares. Exatamente, isso em termos autárquicos. Portanto, estamos a ver em paralelo dois tipos de medidas. Uma centralizada, pelo Estado, nomeadamente no part-time, para pessoas que têm filhos crianças, até 3 anos, e também descentralizada, mas um bocado avulso, mas que são de salientar e de aplaudir a nível autárquico, nomeadamente o IMI, a redução do IMI, mas mais do que isso, da água também, em função do agregado familiar, transporte escolar, manuais, portanto, há várias autarquias que estão a surgir agora, começaram com 2 ou 3, mas neste momento penso que já vai quase uma dezena ou uma dúzia de autarquias que estão a tomar localmente essas medidas de apoio aos jovens pais e à natalidade. Há quem diga que isto é uma discriminação para quem não quer casar e ter filhos, por exemplo, não é? É uma discriminação positiva. Eu penso que é uma discriminação positiva. É sim, qualquer medida vai sempre beneficiar determinados segmentos da sociedade, mas não penso que não está a prejudicar os outros neste caso, não é? Porque neste momento o que nós temos, na própria postura do partido, nós procuramos o bem comum, não é? Eu lembro-me de uma frase do Winston Churchill em relação aos pilotos ingleses, em que disse que nunca tantos deveram tanto a tão poucos, não é? E nós temos que ver a sociedade um bocadinho como isso, e às vezes o que tem acontecido até agora é a nossa crítica, é que nós temos visto nestes anos todos da democracia portuguesa, que ainda é jovem, não é? Temos visto o benefício de alguns em detrimento de todos, de toda a sociedade. Temos visto em várias medidas e várias questões monopolistas, podemos depois falar sobre isto. Mas quem dá também pode tirar, não é? Eu pergunto até que ponto é que vai a sua confiança perante estas medidas, neste tempo específico, atendendo a que todos sabemos que havia abono, depois desaparece o abono, agora pode haver estas medidas, mas também daqui a 2, 3, 4 anos, num cenário de crise, podem desaparecer outra vez, não é? Se pois, a crise se repetir. Por isso é que nós somos importantes, porque o nosso projeto, pelo menos é importante, o nosso projeto é aquilo que nós tentamos e esperamos, né, que cheguem às pessoas, é que nós... Nós se negarmos isso, ou seja, se hoje formos assim e amanhã voltarmos atrás, estamos a negar as nossas raízes, as nossas causas e aquilo que serve de mote à criação do partido. Portanto, isso está na nossa gênese. Portanto, o bem comum e os valores cristãos, a questão da natalidade é o nascer, a raiz do nosso movimento, não é? Digamos então que o vosso valor é a vida. É a vida e o bem comum e, portanto, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que serve para combater esta sociedade sente-se muito isso, né? Uma sociedade mais distante, mais fria, nota-se muito na questão do abandono dos idosos nos hospitais. Agora estão 2/3 dos idosos são abandonados nos hospitais. Portanto, quando eu digo de idosos, portanto, aquelas pessoas que já não têm grande esperança de vida são abandonadas nos hospitais e prevê-se que dentro de alguns anos sejam 3/4. E temos que combater isso num tipo de uma relação de proximidade em que as pessoas não vejam os idosos como algo que está a mais, que não tem sentido apoiar e fazer parte do núcleo familiar, mas sim alguém que ainda tem e que pode contribuir muito para a família, não é? Eu dou um exemplo só: nos Estados Unidos, os médicos optam por ir para casa quando estão com problemas graves de saúde. 90% da classe médica americana opta por ficar em casa e abdica de tratamentos agressivos para ficar com os seus. Portanto, e é esta postura que nós queríamos inverter um bocadinho, porque está a acontecer o contrário. Está a acontecer é que cada vez precisamos mais de unidades de cuidados continuados e paliativos, obrigado. E nós temos que inverter este ciclo, não é? Portanto, estamos aí no caminho errado e, portanto, temos que consciencializar as pessoas que não é esse caminho que seguir. Mas na componente política ou ideológica, já disse que se revê e que o próprio nome refere à democracia cristã. A cidadania, na parte temos que ser interventivos na sociedade, não é? Um cidadão dos seus plenos direitos e obrigações, e a questão da democracia cristã. Pronto. Acontece que olharmos no percurso dos partidos na Europa, em Portugal também, havia, digamos que a Europa foi nestes anos todos governado por duas tendências: a tendência social-democrata, trabalhista, socialista. Exatamente. Moderada, e a tendência democrata-cristã. Conservadora, sim, democrata-cristã. Chamam... Mas quer uns, quer outros, tinha sempre a sua componente social. A tendência nos últimos anos foi de a perda dessa identidade social, e em que os partidos da democracia cristã quase todos se converteram ao liberalismo, digamos assim. Como é que vê essa situação? Pois, eu vejo através dos resultados que estão a acontecer. Nós temos a Europa, é um continente, a Europa, principalmente a ocidental, envelhecido, não é? E desunido. Eu dou o exemplo na questão da atitude em relação aos migrantes e aos refugiados. O que nós vemos são medidas a bolso. Ainda não vimos uma decisão centralizada, pensada por todos os países que fazem parte, quando digo todos os países, mais pela União Europeia, que fazem parte da União Europeia, para dar uma resposta. Vemos medidas a bolso. Aquilo que se falou um bocadinho das autarquias é importante, tomar medidas, ajudar cada país, mas mais importante do que isso é olhar para esses problemas de uma forma global, não é? E é essa a questão que nós não temos visto nesta Europa. A questão da natalidade é um caso. A própria a maneira de olhar para a eutanásia também reflete um bocadinho uma maneira ligeira de ver a vida. Portanto, de democracia cristã é aquilo que estava a referir muito bem, não é? Diluiu-se mais, muitos partidos deixaram um bocadinho de ser democratas cristãos e foram mais para o conservadorismo. Esqueceram a matriz democrata cristã. A componente social e apostaram mais na vertente mais económica. Há uma diferença entre os partidos, exatamente. Há uma diferença entre os partidos de direita e de esquerda, né, nessa questão. Na componente social, realmente nota-se que os partidos que estão mais no aspecto mais ao lado direito, da direita, que preferem, digamos, dar meios, dar valências, competências, qualificações às pessoas e não tanto subsidiar as pessoas, não é? Portanto, dou o exemplo do rendimento social de inserção, não é? E o que nós achamos é que tem que haver um meio termo, não é? Nesta situação, há situações em que têm que ser acudidas, não é? Têm que ser acudidas imediatamente. Portanto, não é possível estarmos aqui com formações, a pensar o que vai fazer, qual é o melhor um plano para aquilo, mas temos que as acudir, realmente. Há esse tipo de situações, mas há outras situações em que, depois de acudir, temos a questão da responsabilização. Portanto, toda aquela pessoa que recebe da sociedade algo, depois, quando tiver oportunidade e condições, deve também retribuir. É esta a nossa postura. E é por aí que nós achamos que devemos... Olhando para o passado recente do país, cujas consequências nós todos conhecemos, qual a vossa visão relativamente às causas que nos levaram a esta situação de intervenção, de necessidade de pedir ajuda externa, de pagar uma dívida e as medidas que foram tomadas para encontrar a solução para esse problema? Várias razões, não é? Uma é a desresponsabilização, ou seja, é uma das coisas que está no nosso programa, é que as pessoas devem ser responsabilizadas. Ou seja, não é possível nós passarmos numa autoestrada, estou a dar este exemplo, isto é porque todas as pessoas já de certeza que passaram por ele. Estamos a passar numa autoestrada que tem três faixas e não se vê um carro numa distância de um quilómetro ou dois, quanto a nossa vista ocupa. Portanto, quando se faz algum projeto, e projetos relativamente elevados, investimentos, tem que haver uma análise cuidada e fundamentada da razão de ser do investimento. Porque hoje em dia, não é só questão de ter dinheiro ou fundos para esse investimento, a questão é também dizer assim, eu com este dinheiro, o que é que eu posso fazer de melhor para a sociedade em que eu estou, não é? E nem se faz isso, nem se tem feito isso, não temos visto, pelo menos nos anos mais recentes, principalmente antes até o que deu origem à entrada da Troika, que é isso mais que nos preocupa, que foi onde foi o descalabro total, tivemos 10% de déficit do PIB, não é? E é algo que realmente não pode ser, não é? Quer dizer, fazer investimentos em que as folhas, pensa-se nas folhas de Excel, em que as pessoas, quer dizer, eu posso pôr lá qualquer número para justificar, vou dizer, é preciso 5 mil veículos por hora para passar ali naquela autoestrada para ela ser viável. Quer dizer, eles chegam lá e metem 5 mil, ou 6 mil, ou 7 mil, é como o TGV, dá-se o exemplo, precisa de 50 km para atingir a velocidade de ponta e 50 km para desacelerar, quer dizer, são 100 km que são deitados fora, portanto, Porto-Lisboa são 300, sobra 200, então não pode parar em mais lá nenhum, portanto, nós temos que pensar um bocadinho, não é viável ter um TGV, não faz sentido, não é? Então, o que nos quer dizer é que foram muito mal pensados os projetos. Portanto, o que falhou, a causa principal, na vossa perspectiva, foi mau investimento público. Não, má preparação das pessoas que decidiram o investimento. E como é que elas se responsabilizam? Elas foram responsabilizadas politicamente, não é? Devem ser responsabilizadas também, vamos lá ver uma coisa, um gerente, hoje em dia, e um TOC, é responsabilizado ou não é? É pelo resultado das empresas. Não tem dívida para com o Estado, ele tem que responder com os seus próprios bens perante o Estado para resolver essa situação. Aliás, até que nós achamos que isso é exagerado. Portanto, nós estamos a ver que há aqui duas pesos e duas medidas. Para as pessoas que produzem, para os empreendedores que arriscam, e que nós sabemos, quem passou por isso, as dificuldades que está no empreendedorismo e nos empresários, não é? Que tem, não é? Principalmente aqueles pequenos empresários e médios, não é? Nós não vemos a mesma, não vemos as mesmas regras e a mesma exigência para investimentos na ordem dos milhares de milhões de euros. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Portanto, autoestradas, nós estávamos a ter uma terceira autoestrada Porto-Lisboa. Eu estou a dar o exemplo de autoestrada, mas pode ser outra coisa qualquer. Estamos a falar em investimentos mal medidos, seja qual for. Pode ser autoestradas, pode ser aeroportos, podem ser hospitais, pode ser seja o que for. Não, portanto, quando se faz um investimento, tem que saber se ele se justifica, se o dinheiro que está ali é ali que deve estar e não noutro tipo qualquer de investimento, e a pessoa deve ser responsabilizada pessoalmente. Essa leitura vai até 2011, digamos assim, e este período de governação durante a intervenção externa, como é que o avalia? De duas maneiras. Portanto, nós temos que ver que o ponto de partida foi péssimo. Não é? Isto é como quando estamos... Eu já dei formação e nós temos que ter atenção ao ponto de partida das pessoas, não é? Das pessoas, das empresas, do Estado, seja qual for a entidade. Nós tínhamos uma situação em que o país estava de rastro, como já falei, com 10% de déficit do PIB, é uma coisa insustentável. Aliás, nós nunca percebemos, isto não é fugir à pergunta, porque como é que é permitido ter déficit no PIB, não é? Portanto, o objetivo dos orçamentos era ter déficit zero, ou positivo, não é? Porque nós, se na nossa casa nós temos que ter essa atenção de não gastar mais do que temos, como é que é possível o Estado... Porque o Estado depois também mostra o exemplo, dá o exemplo, não é? Porque o Estado, nós olhamos para cima e é de cima que vem o exemplo. Pelo menos deveria ser aí. Nós temos um Estado gastador, não é? E é isso que nos preocupa, não é? Que é realmente não haver essa preocupação daquilo que se recebe ser suficiente para aquilo que se gasta. Portanto, e daí nós defendemos os orçamentos de base zero, portanto, não estar a fazer orçamentos com base, portanto, o orçamento do ano seguinte, não ser baseado no ano anterior, mas sim olhar de alto a baixo, de olhar para tudo de uma forma sem estar com valores que irão inquinar o orçamento do ano seguinte, e é esse também que é uma medida que nós defendemos, que é o orçamento base zero. Portanto, em relação à resposta dos anos, portanto, achamos que, em alguns aspectos, foi positivo, nomeadamente a questão da preocupação da credibilidade para os mercados, porque quer queiramos, quer não, os mercados financeiros, é lá que nos financiamos, não é? É essa a questão, não é? Se nós nos financiamos nos mercados financeiros, nós temos que ter alguma credibilidade perante os mercados financeiros. E essa credibilidade, aonde é que se reflete? Nas taxas de juros que nós conseguimos obter com os mercados, não é? Nós temos visto isso, por exemplo, nós vemos a Alemanha, muitas das vezes consegue taxas de juros negativas, ou seja, até compensa pedir dinheiro ao mercado, não é? Nós, quando foi na questão do Teixeira dos Santos, que eu não percebo como é que foi possível chegar a esse ponto, nós tínhamos taxas de 7% ou 8%, não é? Que íamos ao mercado 7% ou 8% e por aí fora. Quer dizer, as coisas estavam exponenciais. De uma forma exponencial, estavam totalmente descontroladas. Portanto, mas o país, e pegando nessa sua reflexão, atravessa uma fase em que, com menos meios, obrigado a cortar, o assistencialismo, digamos assim, desce para níveis inferiores e diz-se que é um país hoje mais desigual, não é? É verdade. Portugal é um país, eu não sei se é mais desigual ou é ainda muito desigual. Portanto, nós temos que 1% da população tem 25% da riqueza cá em Portugal, não é? Isso não pode ser, não é? É uma situação que depois nós sabemos o que é que acontece nas sociedades desiguais, não é? O crime, portanto... E uma franja larga da população no limiar da pobreza. Exatamente, fica fora dos circuitos, depois deixa de ter oportunidade, desiste de procurar trabalho, etc., não é? Nós temos essa situação e realmente é algo que nos preocupa e isso... Ou seja, é algo que o país nem consegue... corrigir ou colmatar em períodos de abundância e não consegue resolver também em períodos de caristia, não é? A questão é tem a ver muito com a forma da carga tributária do Estado, não é? Aqui tributa-se, não faz diferenciação, por exemplo, na questão das empresas, por exemplo, sim, também podemos ir para as pessoas, não é? Vê-se que não há uma diferenciação entre a tributação das empresas que criam mais valor acrescentado e menos valor acrescentado. Portanto, tem que haver aqui uma diferenciação. Fala só nas exportadoras, mas não é só as exportadoras que devem estar a ser diferenciadas, portanto, ter a tal discriminação positiva. Também temos que ver aquelas que criam mais valor acrescentado. Nós temos empresas em Portugal em que realmente o valor acrescentado é muito significativo. Porquê? Porque toda a cadeia de valor está cá em Portugal e temos outras, por exemplo, no caso dos combustíveis, em que a transformação tem portanto, o ganho de valor acrescentado, que é a transformação, tem um peso muito pequeno na questão do valor acrescentado e do ganho real para o país. Portanto, há aqui situações que têm que ser pensadas e que ainda não estão contempladas e deveriam de estar, porque nós temos que é uma das maneiras de conseguir dar... Sim, mas insistindo nas causas, portanto, considero então que a causa principal... Foi a má gestão, a péssima gestão pública. É que realmente então, chama-lhe não que é despesismo, é? Não concorda então com aquela ideia de que o Estado, as empresas, os cidadãos, os bancos, viveram acima das possibilidades e foi apenas o Estado o causador da situação? Não, eu há bocado disse, o exemplo vem de cima, né? E esse exemplo inquinou muitas pessoas e muitas empresas, né? Nós também notamos, e derivado da minha área profissional, há empresas que estão bem preparadas, como há outras que estão muito mal preparadas, não é? Portanto, nós temos essa situação e muitas vezes os nossos políticos não são mais que o reflexo da nossa sociedade, não é? Portanto, nós vemos pessoas, como o caso dos lesados do BES, em que dizem que foram, que se sentem vigorizados, não é? Mas também vemos que pessoas com literacia financeira, que é uma das coisas que devia estar contemplado na formação dos nossos jovens, não é? Que não está. Vemos que as pessoas que têm alguma literacia financeira desconfiavam logo também daqueles valores, não é? Que haviam valores de mais do dobro ou do triplo dos juros que eram oferecidos das condições. Está a dizer que se deixaram enganar. O que eu estou a dizer é que quando a pessoa, portanto, quando é muito bom algo que nos aparece, temos que desconfiar um bocadinho. Acho que há um ditado qualquer que está à volta disso, não é? Quando a esmola é grande. Quando a esmola é grande, temos que desconfiar, não é? E nós temos uma coisa na nossa vida, que acontece, quando sai da nossa área de conforto, nós temos que perguntar e questionar, quem sabe, dou um exemplo, não é? Temos um problema qualquer tributário, ou uma questão legal, vamos a um advogado, vamos a um fiscalista. Mas essas pessoas argumentam que as entidades públicas, até a maior do Estado, que é o Presidente da República, deu indicações de que podiam confiar no processo. O Presidente da República, eu penso que falou em relação ao aumento do capital social do BES, não em relação a essa questão dos lesados Não, mas os lesados, há dois aspectos, de facto. Há o chamado papel comercial. Exatamente. E pronto. Mas e a mesmo questão do aumento de capital, exato, sim. Mas o aumento de capital também está nessa situação, não é? Mas o que falamos aqui, no fundo, é dos mecanismos de controle, não é? Que são grandes empresas, têm revisores oficiais de contas, têm auditoras. Não, mas nós também, por exemplo, vamos lá ver uma coisa. Muitas pessoas sabem que o Estado, portanto, há um fundo que nos garante, o Fundo de Garantia, em que garante que os depósitos até 100 mil euros, depósitos à ordem e depósitos a prazo, estão garantidos por titular. Se uma pessoa for casada, podemos um depósito que, se forem dois titulares, são 200 mil euros. Se eu puser isso, replicar isso em vários bancos, quem tiver a sorte, portanto, quando digo sorte, também é pessoas que têm valor e que... Ou mérito. O mérito, obrigado. Têm o mérito de ter mais do que esse valor, podem distribuir e distribuir o investimento. Nós estamos aqui a falar em pessoas que puseram todas as poupanças no mesmo cesto, portanto, puseram todos os ovos no mesmo cesto. O que eu digo é que, claro, que houve quem se aproveitou disso, nunca foi pena nunca ter ouvido os funcionários, portanto, uma só voz do antigo BES, agora do novo banco, tomado uma posição sobre isso. Também era bom que eles dissessem, bem, nós, a informação que passamos, cingiu-se a isto, ou então... houve aqui alguma informação que pode ter ficado aqui numa zona de cinzenta, e também faz falta isso, também faz falta ouvir a outra parte, porque nós não sabemos se todos os casos foram passados, portanto, a informação foi mal passada, que pode ter acontecido isso, foi omitida, não sabemos disso, portanto, há aqui uma falta de informação. O Governo tem dito que é um caso de justiça. Sérgio, mas não particularizando no caso, eu creio que aqui interessa exatamente mais, sim, até a questão genérica, e a questão genérica é que andámos 3 ou 4 anos a ouvir dizer que o Estado é fraco para os fortes. Exatamente. Forte vimos para os isso, fracos. Vimos isso. Ou seja, no seu papel de entidade que deve regular, é um Estado que eu posso dizer, parece ausente, não é? É assim, já agora aproveitar uma coisa, o professor Cavaco Silva não tinha que dizer nada na relação, portanto, ele excedeu as suas funções, quem tinha que dizer alguma coisa era a CMBM, pronto, em relação ao aumento de capital do BES, só foi apenas uma parte. Sim, sim. Em relação às entidades reguladoras do mercado, nós temos umas que funcionam muito bem. E quando digo reguladores, não estou só a dizer reguladores, estou a dizer aquelas que têm a função de apoiar o contribuinte e as empresas na sua relação com o Estado e com aquelas entidades que têm tal forma, têm um poder tão grande na nossa sociedade que é complicado lidar com elas, e temos situações complicadas, como já houve na EDP e coisas do género, não é? Pronto. E a experiência que eu tenho e que tenho ouvido falar de pessoas, há entidades que funcionam bem e outras que funcionam mal. Eu dou um exemplo, o provedor de justiça, portanto, já houve situações com o banco, com quem eu trabalho, houve algumas situações que eu me senti lesado, recorri, portanto, também ao Banco de Portugal, e o Banco de Portugal teve uma atitude célere, rápida, e resolveu o problema. Portanto, eu estou a dizer questões práticas que eu passei, que senti isso e fiquei agradado, não é? O caso do provedor de justiça, também se passou a mesma coisa. também era o anterior, acho que era o que até faleceu, Nascimento Rodrigues, penso eu, que o anterior provedor de justiça, não é? Era uma pessoa que todos falavam dele de uma maneira que eu vi que, em termos profissionais, refletia a imagem que transmitia cá para fora, não é? Outras também, por exemplo, na questão da ERSE, quando recorri à ERSE, o feedback foi, já foi negativo, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós temos entidades que funcionam, eu pelo menos na minha experiência prática e daquilo que eu ouço, que funcionam bem e que realmente eu me senti que os meus direitos estavam acautelados, e há outras que funcionam mal. Mas que papel para este Estado? No fundo, a questão faz-nos chegar aqui um papel de um Estado que está a liderar, a organizar o ensino, a justiça, a saúde, ou um Estado que começa a sair fora do sistema para vigiar todos estes atores? Portanto, é que isto parece ser a grande discussão do país neste exatamente, momento. Exatamente, o papel do Estado na economia e na sociedade em geral. Há situações básicas em que o Estado tem que estar presente, nomeadamente o ensino, a saúde. Agora, mesmo no ensino e na saúde, nós temos observado algumas parcerias públicas ou privadas, em que no caso da saúde, em que os resultados, eu gostava de dizer que são positivos, mas até agora os vários indicadores que eu tenho observado, ainda não há um juízo final em que se diga que o melhor caminho são as parcerias público ou privado na saúde ou não, não é? Portanto, aí não tenho a opinião formada, porque os valores que têm surgido, os indicadores que têm surgido na imprensa, não apontam nem defendem uma situação desse tipo. No caso, podemos falar noutros setores, portanto, a justiça, a segurança, é evidente que é o Estado a 100%, não é? No caso da segurança, até defendemos que deve ser aumentado o orçamento ligado às Forças Armadas, né, e às nossas Forças de Segurança. Achamos que estão, nós, atendendo à nossa zona económica exclusiva, pescas, por exemplo, a questão da vigilância, tudo isso, e agora com a questão que temos do norte da África, desta migração e refugiados, a Marinha e a Força Aérea e os meios de controle e de fiscalização são extremamente importantes. E aí o Estado deve alocar mais meios na questão das Forças de Segurança, não é? Portanto, portanto, depende dos setores. Há setores que são básicos, que o Estado não pode sair, nunca pode sair. Há outros que são básicos, mas pode fazer umas parcerias, como na saúde, que achamos que isso perfeitamente faz sentido, não é? Que faz sentido, não é? E há outros em que o Estado tem que sair, não é? Tudo que seja economia, o Estado tem que sair e dar força aos reguladores. Mas há quem defenda que a causa principal da situação em que nós nos encontramos é vivermos numa realidade económica que não é ajustada à realidade portuguesa. Há alguns movimentos e de opinião que defendem que a União Europeia e concretamente o euro não está ajustada à realidade portuguesa, e são estas circunstâncias de termos uma moeda inadaptada à nossa economia que força depois que o Estado tenha necessidade de dar algum contributo para o emprego, para que as situações sociais não sejam tão graves, e daí as razões do déficit. Não se revê nesta posição? Pois, a questão é assim, em relação à moeda, nós antigamente, o Banco de Portugal tinha essa ferramenta para relançar a nossa competitividade através da desvalorização da moeda. Só uma vez, penso é que ela foi valorizada, foi no tempo de Sá Carneiro, Dr. Sá Carneiro. Portanto, e era um meio em que os governos que lançavam a mão, sempre que as nossas exportações começavam a ter um comportamento menos positivo, iam por aí. Neste momento, quer dizer, desde que entramos no euro, essa situação deixou de existir. E eu vou fazer aqui um parênteses, que é assim, e é algo que me preocupa, que foi a dimensão do nosso Banco de Portugal. Apesar, portanto, eu até tenho uma opinião positiva naquilo que recorri na minha parte, mas, portanto, também faz parte do, não sei se fará parte do despesismo, porque eu não quero estar aqui a falar sem números, que eu não tenho, não é? Mas até que ponto é que nós temos uma instituição como o Banco de Portugal sobredimensionado, quando nós temos, neste momento, as funções do Banco de Portugal foram fortemente cerceadas com o fim da questão da moeda própria, não é? Portanto, era um aspecto que eu queria também também referir, não é? Que é a questão de nós temos instituições sobredimensionadas muitas vezes, como fundações, observatórios, e não faz muito sentido termos situações assim, e depois as pessoas queixam-se que há o despesismo e pronto, e vai-se ver, e temos organismos que totalmente sobredimensionados para funções que nem existem, né? Senão quase caímos, vai lembrar aquelas histórias dos gregos em que tinham não sei quantos jardineiros e só tinham dois vasos no hospital, não é? Em 30 segundos, há alguma questão sobre o distrito de Aveiro que vá querer discutir com os eleitores? É assim, eu derivado... A minha área profissional, portanto, eu contacto com empresas, não é? Portanto, contacto com empresas e sempre achei que o distrito da Aveiro era um dos distritos com as empresas mais dinâmicas do país. Daquilo que eu conheço, não é assim tanto, mas é alguma coisa, já fui a muitas dezenas de empresas, e trabalhei num grande grupo económico e durante 9 anos e noutras empresas mais pequenas e tenho contactado. Portanto, o que eu acho, por exemplo, no caso do Distrito de Aveiro, nós temos um tecido empresarial, industrial, muito importante e não o podemos perder. Portanto, nós temos visto que as nossas exportações, apesar de terem aumentado em volume, não têm aumentado em valor acrescentado, ou seja, tem sido mais um ganho inerente ao aumento do valor da venda do produto, do preço de venda, do que vender mais quantidade, não é? E aí o que nós achamos é que neste caso deve haver, portanto, um apoio maior às empresas exportadoras. Aqui eu já foco um bocadinho às empresas exportadoras, porque tem a ver com o tecido empresarial do Distrito de Aveiro. E com o déficit. Exatamente, e com déficit, mas eu, falando para o Distrito de Aveiro, é realmente um distrito exportador que, pronto, tem a questão das pescas também, não é? Quando eu falei há bocadinho na fiscalização da força, das nossas forças de segurança da zona económica exclusiva, penso que é importantíssimo também apoiar, é uma da forma de apoiar as pescas, portanto, garantindo uma fiscalização sustentada das nossas águas, porque o que nós vemos... temos aquela questão da sardinha, não é? Eu sou um apreciador, quase todos os portugueses são da nossa sardinha, só que está caríssima, não é? E preocupa-nos, não é? Nós vemos, portanto, valores que são dados pelas... Pronto, eu acho muito bem, o governo descentralizou essa situação, essa gestão num organismo independente e científico, não é? Acho isso extremamente importante. E tem que haver, portanto, aqui uma maior ligação e explicação das pessoas, portanto, os pescadores, os armadores, portanto, as pessoas que trabalham nas empresas na área da pesca, não é? Com esse organismo para fazer uma gestão mais sustentada ao longo do ano e não acontecer como aconteceu em julho, não é? Ou em meados de agosto. A cota da sardinha já tinha sido esgotada, não é? Esgotou-se também a nossa cota de tempo. 30 minutos. Passou rápido. Com uma pequena derrapagem. O agradecimento, Sérgio Caldis, por ter vindo a este programa em representação do Portugal para a Vida, Cidadania e Democracia Cristã.